Jackson, o Ferinha. Quem é que faz gostoso, põe amor no seu fogo, que só de lembrar sua cama já tremeu? Quem é? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Assume que cê nunca me esqueceu. Parceiro MC de Coruripe, alô Rodolfo Feitosa, meu irmão. Um abraço. Pela rede social que o casalzinho é bom de foto. Ai, ai, ai, é cada legendinha apaixonada. Vai me engana aí que eu gosto. Ai, ai, ai, mas não tá com a cara que na hora agarrei ele faz direito. Deu pra perceber se agora que ele chegou no ponto G, já fui, voltei de A a Z. Quem é que faz gostoso, põe algo no seu fogo, já tremeu? Quem é? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Assume que cê nunca me esqueceu. Quem é que faz gostoso, põe amor no seu fogo, só de lembrar sua cama já tremeu? Quem é? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Assume que cê nunca me esqueceu. Agradecer e mandar um forte abraço pra toda a galera do Estúdio Evas, meu parceiro Jones, alô Renilson, tamo junto, irmão. Que o casalzinho é bom de foto. Ai, ai, ai, é cada legendinha apaixonada. Vai, me engana aí que eu gosto. Ai, ai, ai, mas não tá com a cara que na hora H ele faz direito. Deu pra perceber se agora que ele chegou no ponto G, já fui, voltei de A a Z. Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo, só de lembrar sua cama já tremeu? Quem é? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Assume que cê nunca me esqueceu. Quem é que faz gostoso, põe algo no seu fogo,